Controle Salvador Azul 2795, estabilizar localizador, visual com a pista. Azul 2795, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 2795, estabilizado no localizador, visual com a pista. 2795, ajuste altímetro na 0, no meio, autorizado pouso, pista na 0, vento 140 graus, 079. Ciente, autorizado pouso não no 0, ajuste no 0, no meia, ou autorizado pouso não no 0, Azul 2795. Quatro dois nove oito, frequência 119.8. Isque Sierra Tango, chama Recife 1288, alterna 2. Correção, 12835, alterna 251. Nós confirmando o alternado 125.10. Folha Azul 4298, agora na frequência correta. Passo de 180 para o 150, quase o outro. Azul 4298, acena identificação, autorizado chegada a Bomed 1, desse mantém o 050. 00 Bomed 1, Azul 4298. Oxana 6310, autorizado a alinhar e manter pico no zero. Alinhar 6310. 795, solo 42, liberei direito, chame solo em 121.1. Sim, senhor, direito, solo 12111, passo 2489. 6310, autorizado decolar piso 90, vento 150 graus, 079. Xana 6310, decolou 44, chama controle nenhum no 9-8, bom? Vou no 9-8, boa noite, 6310. 4298, redução para 220 mais. 2209, reduzindo 4298. Salvador, Xané 6310, boa noite. Xané 6310, contato radar, Salvador 350, Serapuca. 350, Puca 6310. Salvador, é o 3895, pode ser 0 0 pronto, uma boa. 3895, autorizado, ANR, decolar, 0 vento, 150 graus, 089. Decolar, 0238, mas Mais 815, decolou aos 48, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 3-2-1 aqui em contato radar, fila para o 340, sai da São Paulo. 340, saturação 132, quantidade com a proa D. Ótimo agora. Então 3-2-1-5, após 2000, autorizada para a Gileda. Após a Gileda, 3-2-1-5, desce sessão. Para sequenciamento, esquerda para o 0-1-0, tem como limite o localizador. Esquerda, 0-1-0, está no norte, 3-3, tem condições de voar o externo e completar a visual? Gente, o 6-3-3, mantém a chegada, em descida para 2000 pés, ajuste no 06. Mantém a chegada ao 63. Fala, tenho certeza. Chanel 6310, Recife 125-45, alterno 2685, bom voo. 2545, 2685, boa 6310. Azul 4298, desça para 3000 pés, ajuste no 06. 3000 no 06, 4298. O Chanel 6313, livre da restrição de altitude em Pelô, descendo para 2000 pés, ajuste 1016, está livre o LS. As restrições 2000, autorizado ILS 6303. E 4298, redução para 1809. Foi precoçado até que liga, até que altitude? Redução para 1809, o azul 4298, prossegue para 3000 pés. Ok, 3000 pés foi precoçado, tinha foi precoçado, agora reduzido para 5800. Gente, grata. Do 4298, para o localizador, direita para o 050. Direita 050, 4298. Bono 096, autorizado a linha de colapso no 0, ventona 50 graus, 089. Autorizado a linha de colapso 0, 09. Azul 4298, completa direita para o 080. Ah, agora sim. 080, 4298. Ô, controle, você é 3815, também está para o de Monte, agora? Aguarde de coordenação com o Recife. Nossa, esposa. Pouso, rota final, torre 1895, bom pouso. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste 1016, está livre LF, reforça LF1. Ok, descendo para 2000, o 4298, já está estabilizado o localizador, formará no glide 4298. Então 3895, Recife 128, decimal 35, alternado 125, decimal 190. Bom voo. 12835, secundária. Secundária 125, decimal 190. 2590, boa noite, bom trabalho. Controle, boa noite, gol 1096. 1096, contato radar, sua para o 370, sai da Momo. 37 da Momo, o possível é direto para ti. Aguarde. Aguardando. O 4298 estabilizou? Meio do ato, senhora. Ok, estabilizado 4298 e visual. Fecha o 4298, completa final, torre 1895, bom pouso. Obrigado, se espera 1895 até a decolagem. Azul 4298 passando Duna, visual. Azul 4298 continua a aproximação, número 2 em aproximação. Ok, aguarde instruções, continua a aproximação 4298. Chamei a 313, solo aos 58, liberei a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette até o 06, 6303. Azul 4298, autorizado pouso 1-0, vento 1-4-0, graus 089. Ok, livre pouso, pista 1-0, 4298. 2096, Recife 1245, alterno 1685. 2545, 2685, 1096. Solo 01, libere direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 01. Alfa Juliette para 01, azul 42. Salvador, Rio 5974, Rio 5974, aciona identificação, autorizado a chegada a bomba, desce, mantenha 4 mil pés, o ajuste 1096. Identificou, bomba 4 mil, cobriu 5975. Pushback 230 for pushback, ready for pushback. Atlantic Airlines 230, clear to push and start to report to Red for taxi. Clear to push back, we report for taxi, American 230. Nine ground, American 230, ready to check. Informação, bravo. 490, obrigado. American Line 230, approve a taxiway from India on hold point, call red, call again, and scan 18101. I caught holding point India and stand by there, American 230. Torre Salvador, boa noite, voo 9082, na posição 4, solicita autorização para o Galeão. Voo 9082, autorizado Galeão, nível 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída São, voo 1, Leda, transição Doco. Transponder 5054, controle 119.8. Poderia confirmar o nome da saída? Sanvo 1, transição Doco. Sanvo 1, Leda Doco. Sanvo, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1, transição Doco, Delta Oscar, Kilo Lima Uniforme. Azul 2782, aciona a identificação, autorizada a chegada Bombed, reporta o nível de descida. Desculpa, Bombed, reporta a descida, seria possível pro de TAP? Autorizada pro de TAP, tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmo, será presente, então, pode estar atualizado, 2742, vai ser a 240, ok? Gente, desça para o 050 com 2409 na Prodi IPAP, 2782. 050, 2409 de casa, para Proditap, 2782. Seja mesmo correto, reporte pronto para puxar aqui, acionamento. Reportará, 1903. South America 230, at holding point India, what frequency do you want us? This frequency, American Line 230. Okay, we'll stay with you on this frequency, America 230, stand by. Roger, before holding point, you call me again. Mil para 4.000, Rio 5974. Rio 5974, desça para 2.000 pés, ajuste a 90 no meio. Tá livre ILS, reporta estabilizado. Para 2.000, autorizado ILS, que foi estabilizando 5974. America 230, ready for takeoff. Skyline 230, clear line up and take off runway 10, winds at 140 degrees, 08 knots. Clear to line up and take off 10, America 230. Correio Salvador, voo 9082 na posição 4, solicita pushback acionamento. Voo 9082, autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Reportar a táxi, voo 9082. Autorizaria a de Duna para Azul 2782. Autorizado, Azul 2782. Azul 2782. Realizador da 10, Rio 5974. Rio 5974, completa final torre 118, decimal 95. 1895, torre 5974. Oxené 6224, aciona a identificação, autorizada a chegada a Bomed 1, decimal tem 050. Bomed 1, 050, poderia manter o resultado. Torre Salvador, boa noite, 5974, tá Rio, estabilizou, ILS 10, fui ILS. Rio 5974, autorizado pouso no 0, vento 140 graus, 08 no... Atualizado pouso, Rio 5974. Salvador, American 230 out of 2000, flight level 360. American 230, radar contact departure, climb flight level 360, moon departure. 360, Momo Departure, American 230. River 782, desça para 2000, ajuste 10016, está livre LS, a porta estabilizada. Torre 19082, pronto para o táxi, tem 169 a bordo, alterna com fins, 3 horas e 35 minutos. 19082, táxi via Índia, ponto de espera, chama pronto, altimetro 10016. Índia, no ponto de espera, pronto, informará, 10016, altímetro, ou 10082. 9082, visual aeronave cruzando a cabeceira. Voo 9082, autorizado ANA e mantendo 0. ANA e mantendo 0, voo 9082. Rio 5974, solo aos 22, libera direito, taxi via Alfa, Kilo, Parte 3, 51, meia posição prevista. Alfa, 5, 4, 3, 51, 51, meia posição. Romeu. Autorizado de decolagem no 0, vento no 50 grau 08. Livre decolagem no 0, boa 9082, decolou os 24, chama controle 1, 9.8, bom voo. 98, boa. 9082. Controle, 9082, da voo. Voo 9082, contato radar, batalha 360, saída para o Vono. 360, 9082, não autoriza a lenda, né? Após 2000, autorizado. Ok. Após 2000, lenda. 9082. O 2782 estabilizou? 2782 estabilizado, ANA e ALS 272. Peça final, torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite, 272. American 230, call receive center 125, backup 12545, backup 12685. 2545-2685, American 230, good night. Torre de Salvador, boa noite, azul 1782. Passando externo, autorizado em SX-Ray. Azul 2782, autorizado pouso na 0, vento no 40 graus, 099. Autorizado pouso na 06, confirma o vento? 140 graus, 099, QNH no 096. 16, copiado 272. 06220, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no meio, está livre LS, reporta estabilizado. Celer 6224, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, está livre LS, reporta estabilizado. Estamos descendo para 2000 pés, no 0 no meio, pode desconsiderar a restrição de TAP? Livre. Obrigado, 6224. Salvador, Oxanay 6313. Oxanay 6313, prossiga. Essa informação para autorização, Guarulhos. Sim, chamático. Do 2782, solo 30, libera direito, taxi via Alfa, Kilo, pátio 34, Lima, posição. Bom, poderá confirmar para o azul 272? Libera direito, taxi via Alfa, Kilo, pátio 34, Lima, é a posição. Alfa, Kilo, pátio 3, 4 ali na posição, azul 272. Chamei a 313, copia. Prossiga, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São Romano, Leda Motiva. São Pedro do 1-0 é a primeira aerovia após Taubaté conforme rota. Transponder 5067, controle 1-19.8. Guarulhos 360, decola da 10, primeira curva direita, São Bruno, Leda Motiva, uniforme de Lula 10, até Taubaté, 5067, 119.8, autorização do 6313. Puxando a 6313, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 7. Azul 4980, boa noite. Autorizado Recife, nível 350. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Transponder 5074, controle 1-9-8. Autorizado Recife 350, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Puca Caju. Aciona 5074, controle 4980, confirma somente a transição. Puca, transição Caju. Gente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sinalizador 6224. 6224, torre 11895. 6224. Xané 6224, sou autorizado, pouso pista no 0, vento 140 graus, 089. Bruno 888, aciona identificação, autorizada a chegada bom, se desse manter o 050. Decacionamento, portão 620. Bom, Xané 6313, autorizado para o Xbeck acionar reporte táxi. Xané 6224, São Luís 37, libera direito, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, vai reportar antes da Juliette, o Xané 6224. Funcionado para o táxi com 159.